legal. Vai ser servido um lanche agora, calma, senta aí. Relax, olha o lanche, Bernardo, pode sentar, fica à vontade. O lanche da rapaziada, Bernardo. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Ah, sofre sempre tem que procurar, pelo menos me achar, razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar, razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. É, toda vez que você aparece, se me lembro faz doer, das lições e dos momentos tristes. Cante comigo. Eu passei junto a você, yeah. Eu fiz de tudo que um homem pode preservar nosso olhar. Mas você tem que me saber disso. Tem pente aí. Só maltratou meu coração. Cante comigo. Hoje resolvi mudar, vou deixar de te amar. Hoje resolvi mudar, vou cantar. Ser mais um bobão. Hoje resolvi mudar, vou cantar. Senta aí pra comer o lanche aqui agora. Senta aí pra tia Lúcia.